Coisa mais linda. Posso cantar um sambinha? Por favor. É mentira, eu não vou ser cantar samba, não. Só pra ver se vocês estavam atentos aí. Não, que okay, a pobreza começou a chover aqui, eu tô preocupado. É, vai tirar o colchão do... O Luciano Huck não me ajuda. Tá foda, tem que botar uns panos aqui na janela, senão vaza tudo. É uma derrota do caralho, mas já tô doidão, agora é que tudo encaro. Ó, gajo, seja bem-vindo ao Carraspana Cast. O pessoal já está na mesa? Aproveita e leva mais uma cerveja, opa! Olá, você! Estamos aqui no Carraspana Cast número 2. Tema biricuticos e petiscos. Coisa fina. Então a gente vai falar aqui Alegria. sobre as bebidinhas, cervejinhas que a gente gosta de tomar, quais são os petisquinhos também, coisas mais variadas aí. Ah, tem que apresentar aqui a galera. Estou aqui com o Edson Valverde Fala, meus queridos. e João Godoy. Fala, galera. Então, para começar o papo de cerveja, vamos falar das cervejas aqui que a gente bebe. Alguém aí quer começar com suas preferências? Bom, eu bebo original e Brahma quando estou no boteco, cara. É a minha regra do dia a dia. É aquela que está o tempo todo comigo ali. Aquela cervejinha fresca que o Godoy gosta, né? Dependendo da companhia, para fazer uma graça, né? Com a patroa. Ou você tem um amigo que faz cerveja artesanal, né, Rogério? Toma uma cervejinha mais dessa daí. E você toma um latão de Antártica enquanto você tá na rua, né? No carnaval, no passeio. Ela é boa para uma caminhada. Ela é um ótimo acompanhante, assim, para caminhar. Inclusive, daria aí de fazer uma corrida de 5 km acompanhado de um latão. Ou dois, talvez. Não sei. Talvez esquente. Toma. Famosa para toma. Não, eu quero fazer também aqui da lembrança que os caras na corrida, eles ficam gritando, ó, o latão, quando é água, isso é muito triste, essas corridinhas aí. Me engana total, que eu dou aquele sprint pra chegar, quando chega lá, um copinho de água miserável, achando que era um chope bacana, colarinho alto. Mas você sabe que eu descobri uma corrida do cervejeiro, Rogério. Lá, Ah, é? se eu não me engano, é Friburgo. São 4 km, 4 postos de hidratação. Toma um chopinho em cada posto. Porra, aí é É boa maneiro. motivação, aí. Tô devendo uma ida nessa daí. Vamos Pô, não, pô, essa aí eu também topo. Porque aí eu tenho motivação, pô. É demais. O Dodói, você. Cara, eu adoro o nosso suquinho de milho tradicional, a original do bar, uma Heineken quando tem também. No momento, tô apreciando aqui a Estrela Galícia, patrocina a gente aí. Opa! Valeu. E quando dá, quando a situação permite, tomar aquela puro malte, uma coisinha mais refinada, uma Red Ale, uma Weiss, igual a gente bebe nosso latão de Antártica, né? Parabéns. Não, tá certo. Só aguardando o carnaval. Eu lembro uma certa vez que eu acompanhei uma galera aí pra tomar cerveja mais pesadona aí, né? Porra! Eu não tinha muito conhecimento, aí eu fui bebendo, e acordar no hospital mesmo, o negócio é. Rogê, você, o que você bebe aí? Porra, eu sou um bueiro, né? Então, assim. Você é. Eu sou um bueiro palestrinho. Então, assim, porra, eu começo ali pra me patamar, assim, legal. Itaipava já começou bem até. É barata, você bebe bem. Aí vai um Brahma, uma Antarctica já melhorou um pouquinho. E pra mim, ele também, é top pra mim, é original e Serra Malte. Ele fechou, já tá num isso no dia a dia, né? Já tá bacana, já. Aquela Heinekenzinha também, não faço cara feia, mas também não procuro, não. E tem a Estelinha também, que é o vira e mexe, tá na nossa mão aqui, na nossa goela, mas também não me enche os olhos. Deixa que ela vem, né? Deixa que ela vem. É, uma hora aparece, a gente encara. Não passa cara feia, mas não corro atrás. Você é um cara mais eclético aí na hora de beber. Eu te conheço aí, eu sei que não é só cerveja quando você para no boteco. O que você bebe mais aí de biricutico? Porra, eu bebo de tudo, né? Mas assim, top 5, cachaça nas três primeiras, né? É foda, cara. Cachaça é a minha vida. bebo todas as cachaças, da envelhecida, da com a misturada. Só não bebo aquela que tem bicho morto dentro, que essa aí eu acho sacanagem. Aquelas com sirizinho curtido dentro, cobra. Sacanagem com o bicho, que dava pra ter feito ele cozidinho ali, que acompanha muito melhor. É, deixa o bicho solto, dá a cachaça pro bicho beber, ele vai andar, o sirizinho andar todo torto. Porra, agora enfia o bicho dentro da garrafa, lá com aquela coisa parecendo um filme de alienígena, isso aí não faz sentido. É uma sacanagem, mas assim, cachaça é top pra mim. Mas novamente, bebo de tudo, meu amigo. Uísque, eu largo o beiço em cima. É vodka, é rum. Ano passado, cara, descobri uma parada que é coisa de espanhol. Bar lá em São Paulo, que é o tal do chupito. É um drink de dose. Chupito? Chupito, é. Chupito? Eu já gostei do nome. É um drinkzinho lá, os caras têm o cardápio. Lá tem outros lugares também. Mas eu conheci lá num barzinho. O cara tem um catálogozinho lá e um menu, né? São vários drinks, é do tamanho de uma dose, 50ml, meu amigo, e é porrada. Assim, você dá aquelas três primeiras beiçadinhas aqui só pra saber o que tem ali, né? Pra não ver se é um óleo diesel, sabe? Então você dá uma experimentada ali, mas, cara, coisa fina. Chupito não é um verbo? Eu chupito, tu chupitas? Ah, eu não sei, aí eu fiz essa pesquisa toda de pauta, mas eu sei que é coisa de espanhol. Tinha alguma coisa com um boquete, ia pra um lado mais divertido. Não. Ele, acho que ele é tipo uma parada, né? Meio aperitivo também lá. Ele é um drinkzinho. São vários drinks, né? Uma forma de drink servido em dose. Ah, é tipo um digestivo deles, assim. Pra você... É, não sei se serve antes ou depois do almoço lá. Eu achei legal isso, que é uma dosezinha. 50ml ali, você consegue fazer várias brincadeiras. Toda uma noite, se você tomar umas 5 doses dessas, meu amigo, você já fica meio alucinado. Bom, pra ligar o motor, né? Pô, gostei. Ah, coisa é. E é preço bom, né? Porque é barato. É foda de você beber drink na rua, né? Pô, tu paga 40 prata no drink. Pô, tu tem que namorar aquele drink, né? Você tem que passear com ele, você tem que desenrolar ele. É até legal tomar, mas essa ideia de ser uma dose, pô, pra mim foi perfeito. Você só dá uma chupitada e acabou, pô, né? É, então. E você provou várias paradinhas diferentes, assim, não ficou só naquela coisa de sempre. Pô, uma ideia que eu. Muito bom. Aqui no Rio não procurei nenhum lugar que faça, não, mas ficou no meu coração essa ideia. Bom, tá aí a ideia pra você abrir um boteco de chupito aí hoje. Chupiteria. Chupiteria. Carioca. É. E você? O que você bebe além da cervejinha? Cara, com a idade, a gente já não aguenta mais beber vodka igual bebia, né? Mas já bebi muita. Vodquinha na balada, uma delícia. Agora eu tô no vinho. Um negócio de velho, mas que é bom pra caramba, que é a gin com tônica. Ah, isso é muito bom. É refrigerante aquilo ali. Você taca gelo e... É, porra, me sinto 007 quando eu chego assim num lugar e peço um gin com tônica. Não sei, porra, nem se ele bebe, mas me sinto 007. Ah, ele bebe o Dray Martini, mas é na mesma linha ali. Obrigado, hoje aí, por desfazer a minha ignorância. Mas é a mesma linha ali. É, mas uma parada que não vai nem por nada, devido a experiências passadas, pra mim é tequila. Tequila, posso ter o cheiro. Perdeu a linha já, né? Não, é a experiência de vida, né? Então, tequila tá fora. Mas uma cachaçinha, uma cachaçinha da boa, aquela que desce docinha também, vai que vai. É bom. E você, Garcinha? Cara, eu tomo uísque em comemorações, batizados, festa de 15 anos. Mas a minha companheira, assim, fora da cerveja, é a cachaçinha, né? Ela faz parte daquele procedimento, você dá aquela limpada na serpentina, começar a orar no pé sujo, né? Porque aí no lugar dela pode ser um cu de burro, uma batidinha, mas ela tá sempre ali, né? Pra dar desinfetada, limpar o sistema. É, ela dá aquela limpada pra você apreciar a bonita gelada que tá vindo, né? E aí, pô, quando eu falo de cachaça, eu lembro lá que o Roger gosta muito de lá tomar uma comigo no bar da cachaça. Eu lembro que lá tem vários tipos de cachaça. Teve uma que ele me ensinou a gostar, que é o tal do jambu. E aí vem um fato curioso. A palestrinha vai falar agora, hein? Prestem atenção. Pô, eu gostaria de compartilhar um conhecimento aí de utilidade pública. Embriague com conhecimento. Aqui é conhecimento, é cultura também aqui, rapaz. Você sabia que a cachaça de jambu tem jambu? Não. É um fruto do norte do Brasil, tá? No Pará também é conhecido como agrião do Pará. Ele também existe na ilha de Madagascar com certa abundância. Olha só que coisa linda. Jambu tem efeito anestésico nas mucosas e a substância responsável por essa ação é uma isobutilamida denominada esquilantol. Tá? Mas, ei, rapaz, eu montei pauta. Repete o nome da criatura aí. Tá? É Esquilantol. Eita. Quero ver você falar sem ler. Então, eu quero ver você lembrar disso quando você estiver comendo um tacacá lá, um pato no e tomando uma pinguinha de jambu, tá bom? Tá ótimo. Ó. Tá ótimo. Eu trouxe aí uma aula pra você aí de jambu, tá bom? Quer mais? Como é que é o nome? Espilantrol? Espilantrol. Ah, então, eu ia falar aqui, tomar uma cachaçinha de jambu e logo em seguida tomar uma cerveja aquela trincando gelada é a melhor coisa do mundo, cara. Maravilhoso, cara. E aí a gente foi até entrar num papo aqui, que é como que é o seu proceder na hora que você tá ali tomando uma gelada? Como é que você procede hoje? Qual que é o teu procedimento? Ih, ó. Eu tinha que falar que eu bebia água, né? Mas água é zero, infelizmente, cara. Já tentei muita coisa com água. Assim, só dá certo, só consigo quando eu tô morrendo. Tipo, já fiquei 5 dias de manguá, só ferrenha. Já tô com cólera, aí entra água. Agora, fora isso, assim, no dia a dia, bebe uma aguinha aqui, 50ml de cachaça, um copo d'água. Essas regras pra mim nunca bateram, cara. Ó, só um adendo aí pra você, Roger. Se você tá com cólera, não é bom beber água, porque o negócio da cólera dá na água. Foi, então, exatamente, foi na água que eu peguei, né? Então, melhor manter a cachaça. Tá vendo aí, ó? João trazendo aí um pouco de conhecimento também. Cuidado com a saúde. Primeiro lugar sempre. Bom. Não, e assim, uma coisa que eu tenho feito só que melhorou assim, minha qualidade de vida foi dar uma espaçadinha maior entre um álcool e outro ali. E petisco não vai não no teu negócio? Ou basta só o aperitivo pra abrir o trabalho ali? Ah, não. O papo é tipo, tá bebendo, você tá. Você quer magoar a alma, tem que comer uma gordura. Então tem que tacar alguma coisa pra dentro, né? Uma batata frita, uma calabresa, ou uma batata frita com calabresa. É esse tipo de coisa, você tem que procurar um feijão amigo pra dar aquela forrada no início, sabe? É, porque se você tá tomando um negócio assim, dando aquela misturada, né? Deu uma limpada na serpentina ali com a batidinha, tá mandando a gelada pra dentro e tal. É bom você dar aquela forrada com um negócio mais. Um padzinho, aquele ovinho cozido ali, colorido, tranquilo. Então, esse é o início da parada. Depois é só álcool mesmo. Aí no meio ali, tu pede alguma coisa ali pra não ficar com o estômago vazio. Sabe o que tem que fazer, cara? Que não é em boteco, mas como eu frequento às vezes, é balada. Mas é uma reclamação que tem que ser feita, cara. Em balada, cobrar R$15 numa garrafinha de 200ml de água, velho. Por isso que o jovem tudo fica frito. No céu, tá aí tudo morrendo de noite. O moleque não sabe nem aproveitar a parada, vai comprar uma água. É um preço de um baldinho de Heineken. Tá doido? O cara que tá vendendo conhece, né, pô? Ele sabe a prática. Não, então, aí é foda, cara. Tem que ser, assim, a água tinha que ser ali padrão, ali, baratinha, R$2 a água. Pô, tu não vai fazer lucro com água, né? Tu já tá vendendo um monte de coisa. E te oferecerem da torneira ali, você bebe? Eu bebo, principalmente no fim da noite. Mas depois não pode reclamar de cólera, tá? Mas aí, a gente espera que a cachaça limpe ali, né? Mistura um pouco de vodka, assim, ou rum, que é o que os piratas faziam na água, aí você pode beber tranquilamente, sem problema. Ah. Alguém andou googlando aí algumas coisinhas para adicionar na pauta, né? Não, isso daí é conhecimento prévio. Ó, gostou agora, né? Mas tudo bem. Eu tinha que botar até as marcas da cerveja que eu nem lembrava. Vagabundo sabe como tratar cólera. Então você vê o nível dos participantes aqui. Eu botei meu nome no início do PDF aqui para lembrar. E você, Godoy? Como é que é o seu procedimento ali durante a bebedeira? Cara, meu procedimento com água é bem padrão, sou bem regrado com isso. Eu não bebo nada e me arrependo depois. Eu curto a ressaca. Cara, mas não dá pra lembrar de ficar bebendo água. A gente já tem que lembrar de muita coisa. Às vezes tem até que contar quantas garrafas já foram. Não dá conta de ficar lembrando de beber água. Então, eu acho que também tem a ver com a nossa faixa etária, cara. Quando a gente passar, todo mundo passar dos 30, aí a gente vai falar de água. É igual com os 25. Os 25 a gente nem falava de comida, a gente nem falava de dar umas passadas na bebida, de ressaca. Depois dos 25, aí que vem, ressaca. Depois dos 30 que a gente vai começar a pensar nessas coisas, de água, de pensar em comer uma coisinha mais leve no dia anterior. Depois dos 30, a ressaca dura 2 dias, cara. Porra, não, nem fala, cara. Eu já tô na pontinha já. Sentindo esse peso já do tempo. Não, eu tô aí, além da água, tem que mandar um combustível pro corpo, né? Pro corpo funcionar. Que é aquela gordurinha, pode ser na forma da batata frita, pode ser na forma de um bolinho de feijoada. Combustível pro corpo. É, sim, pra tocar o... Porque saco vazio não para em pé, né? Então tem que... Mas é batata frita, torresmo e calabresinha. É, tá bom, tá alimentado. Forrou. Tá bom. Forrou. Fechou. De acordo. Se a fome tá grande, aí manda um pãozinho pra ajudar a descer. Não Boa. Precisa mais que isso, não. Pão é a melhor esponja, cara, pra essas coisas, realmente. É. Ele controla a distribuição do álcool. E você, Valverde? Eu não tenho esse negócio muito de procedimento, não. Eu gosto de dar aquele... Botar o aperitivozinho, né? Você lembra aquela cachaçinha de milho que a gente tomava lá no Hell's Bar? Pô, aquela ali, aquela garrafona lá, um tonel, né? Que eles botam no 10 litros aí de cachaça. É só pra começar, né? Dar aquela... aquela ligada no corpo, né? Ligou o motor, botou o bicho pra esquentar. E aí... Exato. Vai mudando... Comendo petisquinho, um torrezinho, uma calabresinha, sempre vai bem. É, mas eu gosto sempre aí de deixar ali do lado uma batidinha quando tem um boteco ou uma pinguinha, que é bom pra ir molhando o biquinho, dando aquela apreciada melhor na cerveja, né? Ela vai dando aquela limpada no paladar. Sim. Falando em drink aí, em batidinha e tal, vocês sabem fazer alguma coisa aí? Vocês são profissional de fazer algum drink? Cara, eu tenho uma bebida, só que antes de contar para vocês, eu gostaria de lembrar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lá em Campinas se chama Bleft, que é um shot de Fanta-uva com vodka. Basicamente, você pegou o copinho de shot e colocou metade de Fanta uva, aí usando um pano de prato ou uma faca, você coloca a vodka bem devagar ali sobre a Fanta uva para ela não misturar. Enche um copo de vodka, você vira. A Fanta uva vai ser a única coisa que vai encostar na sua língua e o resto vai tudo direto para dentro, cara. Parece ser. Deu um shot de Fanta uva. Tem uma engenharia por trás. Não, aí. É tudo na área lá. Tem toda uma dinâmica de fluidos. E aí que mora o perigo, cara. Porque você não vê que você tá bebendo e você tem que assumir a responsabilidade das coisas que você faz. Então, se você preparou o blef, você vai ter que cuidar da galera passando mal. Caralho. Que bola. Coisa de universitário, né? Já foi seu tempo. Já. Gostei, não conhecia essa, se prepara aí não. É, nessa linha aí, próximo disso, eu lembrava um que tinha com Sprite e vodka. Que era um porradinha, vocês já tomaram porradinha? Sim, sim. Uma porradinha é um... Tem esse nome porque você dá uma porradinha pra misturar os dois, mas ela dá uma porrada na sua cabeça depois, né? Você coloca no copo e bate no joelho e manda pra dentro, né? Ou na mesa, ou na testa, o que for. É, né? Aqui na minha área a gente fazia até no saco plástico. Jogava vodka, batata, com refrigerante ou suco e bebia ali no saquinho do mercado mesmo, ali de pegar fruta. Ficava doido com aquela porra ali. Ou então uma garrafinha pet e tal, mãe. Caraca, você me lembrou um negócio agora, cara, da minha infância. É, vocês já tomaram tubaína de saquinho? Não, não. Caraca, não. É desse jeito aí. Bota a tubaína dentro do saquinho. Parecia aquele saquinho mesmo de legume do mercado, né? Uhum. Você bota um canudo, segura o saquinho. Mais tarde eu senti vergonha de falar para as pessoas que eu bebia no saco, mas... É melhor que sair quebrando o copo de vidro no boteco, né? Não, é ficar bêbado e depois joga bola com a garrafa na rua. Eu tô falando de faculdade, cara. Eu lembro na faculdade que Porra, morei com um cara que é tupi paulista. Um abraço pra você, capaz. Cara, gente fina mesmo, firmeza. Me ensinou a fazer umas caipirinhas. Fazia de maracujá, de limão. Ele, cara, ele entortava a moçada. Ele era um cara que ferrava mesmo. Ele, pra ficar profissional, ele descascava o limão pra não botar o sumo, né, com a casca. E ele ensinou de descascar o limão com a colher. Vocês têm essa manha de descascar o limão com a colher? Nunca tinha ouvido falar disso. Fica lisinho, cara. Coisa mais linda. Capadão que me ensinou. E aí, pô, você botava uma cachaça maneira, né? Pô, e aí ficava um negócio de muita qualidade, né? É o limão que estraga a caipirinha, né? Se você cagar o limão, que você estraga a caipirinha. Tem a questão também de cortar na corda do limão, né? Que se você cortar num certo sentido amarga, tem toda uma ciência por trás. Mas o principal é a cachaça. Esses dias atrás eu tava seco, né, pra tomar uma caipirinha feita em casa, né? Pô, comprei uns limão aqui, lembrei desse negócio de tirar a casca com a colher e tal. Aí fui fazer uma graça aqui com a patroa, fui comprar umas cachaças. Rapaz, você sabe que é uma cachaça que é cara pra caralho. Não sei se vocês conhecem. Você sabe qual que é a cachaça mais cara do Brasil? É a Princesa? Não, você vai assustar. Três. Você vai assustar. É. Vale Verde, 18 anos. É R$1.400 a garrafa da cachaça, meu amigo. Puta que pariu. Já vem salgada pelo preço. Pô. A bicha é brava. Foi essa que você comprou? Não, porra. Eu compro uma cachaça e perco um rim. Não, tem que ter um rim aí pra poder beber, né? Mas você não precisa de dois olhos pra beber, viu? Só falando aí. Obrigado pela dica aí, Godoy. Da próxima vez. R$1.400 é um ano de barra da cachaça. Pois é. Pô, no boteco, economiza. Economiza uma dalzinha no boteco toda vez que você for beber, que depois de um ano você compra uma garrafa no CD aí, ó. Não, mas tem esse. Eu também vi uma matéria esses dias aí, 50, acho que 50 melhores cachaças do Brasil. Aí é só papo assim, a garrafa de 1.000, de R$500, aí é dureza, pô. Que isso. Pra caralho, mas é aquela que você vai degustar, né? É uma experiência a cachaça. Você tem que mostrar ela, tem que ficar bem em destaque na tua sala. É quase um troféu, uma cachaça muito. Pô, essa aí tem que. Vai pro Instagram, essa aí tem tudo. Busca numa cachaça, velho. Pô. Ah, então, é um investimento. Aí você tem que fazer render. Pô, aí não. Com certeza. Mas tem umas cachaçinhas boas de 50 pratos, 60, dá pra fazer uma festa. Isso que quando eu for no mercado, eu compro Sagatiba no máximo. Entendi. Já é o barreiro dele perfeitamente. E pioca. Eu compro muito pioca também, é tranquilo. Baratinha, 20 pratos, 30 no máximo. É. 31, não é que a 51 de. Não conheço. Acho que 21. 21, obrigado. Porra, essa eu nem eu conheço, cara. Garrafinha de plástico. Não, é corote, porra. Pra lá de pinga aqui, eu vou ter que evocar a minha irmã, Helena. E essa daí, meu amigo, a bichinha conhece. Já tomou muito corote, já eu queimando a minha irmã. Porra, aí, ó. Pinga arara, aquela que me solta o corpo pra fora. Pinga arara, meu amigo. Que isso, né? Daí foi a Heleninha aí que. Período de faculdade, né? Pô, né? Dureza. Não, isso que eu ia falar aqui, que eu tô num momento difícil financeiro, então eu tô bebendo o que aparece, meu amigo. Se bobear o álcool 70 dali, qualquer dia desse eu tô metendo ele com alguma coisa aí, vamos que vamos, dá-lhe. É álcool de posto, metade com água e suco de um limão espremido, cara. Aí, ó. Deve dar algum barato, alguma coisa deve dar. O etanol brasileiro é muito bom, temos que valorizar. É isso aí. Agora, essa época assim que a gente tá meio quebrado, a gente vai nos pés sujos mais brabão, né, cara? Você vai naquela. A gente fica corajoso. É. Quanto mais fudido você tá, mais coragem você tem. Aí, você busca, vai mesmo você tem a perder. Braba, né, bicho? Pô, então. Eu fico corajoso. Coisa que eu virava a cara, uns conhaquezinhos vagabundo, falei, isso aí eu não bebo jamais. Hoje em dia, meu velho. É de mão dada. Aí você entra nesse pé sujão aí. Hoje, vamos botar essa hipótese maravilhosa. Entrou no pé sujão, tomou aquele conhaquinho, bateu aquela vontade de comer um torresmo. Aí você olha, tem aquele torresmo bonitão ali no bar. Quando tem um torresmo bonitão, é maneiro. Mas quando tem um negócio nojento, o que você comeu de mais nojento no boteco? Ah, cara, eu dou muita sorte em boteco. Assim, já passei mal uma vez, foi ali na. Um boteco, nem lembro o nome, ali na Avenida Passa, ali centro do Rio. que eu pedi um pastel, cara, e, porra, o pastel tava... Sabe aquele pastel misto, o presunto já tá babão? Nossa! Nossa. Foda, cara. Era uma mussarela, mas parecia um... aqueles queijos sabor chulé, sabe? Foi foda, cara. E pior que a primeira mordida eu peguei, nem senti o gosto, sabe? Aquela mordida do gordo. Porra, tava cheio de fome. Aí na segunda que eu fui tratar com carinho, aí foi foda, cara. Lasquei cerveja, pastel foi pro lixo. E essa foi a única vez assim, que eu me fudi muito, assim. Ah, já passei mal outras vezes e tal, mas aí pra fazer o CSI é difícil, que foi tanta coisa no dia. Aí eu... É, então, nem bota na conta. Tem várias vezes que eu já passei mal no dia seguinte, assim, mas como eu falei, podia ser qualquer coisa, eu não vou botar a culpa no bar, que o bar eu amo. Quem a gente ama, a gente não faz essas coisas. Mas assim, cara, o que eu tenho que falar do bar é porque pra mim tudo no bar era nojento antigamente. Isso que era foda. E o bar que me abriu pro mundo, sabe? Assim, de tudo. Até giló eu não comia, cara. É, isso é verdade. Sabe? Eu não comia nada dessas porra e o boteco, cara, que me salvou, assim. Cheguei no Pessoas, pra mim, aquela porra daquele ovo colorido, aquela ali, tinha alguma coisa errada com ele. A primeira vez que eu fiquei com coragem lá, paguei R$1, sei lá, na época, cara, com o ovo. Comi ovo tranquilo, salgadinho, coisa fina. É, não comia com ela, nada. Com ela que fica na estufa, né, porra? É, não, é coisa de estufa em geral, eu não comia nada, cara. Até feijoada eu só comia feijão e calabresa, pai, assim, nem as partes menos nobres, assim, do porco que eu encarava. Foi o boteco que me criou essa coragem, aí eu vi que... Sabe, não tem nada de nojento no boteco, não, cara. Assim, claro que tem comida estragada em algum, você pode passar mal, mas o boteco pra mim foi foda, cara. Salvou a minha vida, assim, gastronomicamente até. E você, Godoy? Cara, a pior foi lá em Macaé. Já tava loucaço, já tava ficando amigo de todo mundo, pagando cerveja. O maluco lá tava fazendo uma sardinha numa lata de tinta cortada ao meio, usando de churrasqueira. Caralho. E, pô, já tava meu amigo, catou e me deu uma sardinha. É, no momento, tava delicioso. Uma, foi a melhor sardinha na brasa que eu já tinha comido. É muito bom. Mas eu não me arrependo. Bonito, hein? Olha lá, orgulho, batendo no peito. É. Tava bom, cara. Foi espetacular. Eu não lembro o nome do bairro, eu sei que era Pessoas de Verdade, aquele Pessoas de Bairro. Tá sentado ali desde as 10 da manhã tomando. Todo mundo envergado e a sardinha mandando ver. E você, Garça? Cara, eu... Qual foi a sua experiência mais memorável no boteco? Eu tenho duas fodas de coisa nojenta, né? Assim, nojento em olhar de fora. Na hora, você tá lá com a cara cheia, não tá nem pensando. As duas estão relacionadas a porco. Primeiro foi um tocinho de barriga, né? Pô, peguei aquele pedaço maravilhoso, né? Pô, nem magro, nem gordo, aquela com a gordurinha entremeada. Aí eu botei na boca, a pele tava meio enrugada. Eu virei pra ver, cara, um pedaço do mamilo da leitura. É vida real, cara, é vida real. E o segundo foi um torresmo com pelo. Mas não era o pelo do porco, aquele pelo raspadinho, maneiro. O pelo soltou do torresmo muito fácil, né? E quando eu fui ver, era aquele pelo humano e era um pelo pubiano. Né? Caralho! É, cara, eu não sei o que eu fiz naquele dia, eu devia estar sendo muito inconveniente, mas apareceu um pentejo no meio do torresmo. Foda. É que o torresmo não tinha pelo, aí como você pediu peludo, o cara arranjou lá. Deu jeito. É, pô, encomendou um pelo, então, aquela complementada. Pô, uma vez eu fui num boteco que eu acho bem legal. Ele fica ali na frente do Aconchego Carioca, na Barão de Guatemi. Aquele bar da frente. Rapaz, eu acredito se quiser, eu comi um fundi de coxinha no boteco, tá? Porra, deve ser bom isso aí, hein? É, cara, e é bom. Na época do Comida de Boteco, lá o cara mandou um fundi de coxinha, cara. É espetacular. Gostei muito da proposta do cara. E aí, pensando nessas coisas assim, você vai dissolvendo essas memórias ruins do boteco. Pô, que nem ali no Momo, ali no Comida de Boteco, moela. Minha esposa odeia moela, mas aí eu levei ela pra comer ali no... Tinha uma moela preparada toda especial. um grão de quinoa frito e caramba, todo gourmetzão. Adorou. Agora quer ir lá, quer me enche o saco pra levar de sexta-feira lá pra comer a alda moela. Adoro a moela agora. E de gourmet, assim, hoje, de pé sujo, o que você já comeu, assim, de bom? Cara, assim, pra mim, gourmet é que é foda, que eu quase não peço esse tipo de comida mesmo. Então, assim, só me arrisco mesmo pra estar tendo comida de boteco. Aí teve alguns anos, aí foi legal, num bar que tava concorrendo e tal. Mas, assim, de dica de parada mais gourmet, assim, que até tô devendo levar a gente lá. Todo mundo quer ir no, na São Espenha, aí pertinho de vocês. Vocês não. Do Valverde. Que é o Britânia. Que ali é um boteco, é meio pé sujão, assim, quer dizer, é um pé sujo, mas ele é especializado em frutos do mar. E lá tem ostra e o caralho. Você come tranquilamente lá, tudo fresquinho. Tem um dia lá, acho que é sexta e sábado, ou quinta e sexta, não sei. Mas tem um dia lá que, pô, é. Passa ali, tem de tudo, cara. Tudo de frutos do mar ali, é bem fresquinho lá. O dono lá do bar que é tarado nessas paradas. E é um preço bom também, assim. É claro que frutos do mar é a coisa mais barata do mundo, mas não é salgado, não. Dá pra comer tranquilo, assim. Vale a passagem lá. Belíssimo. E você, Godoy? Cara, gourmet pra mim é Outback, já é gourmet nível top máximo. Mas uma parada memorável é o lá de Macaé também, que com essa porra saiu da minha vida. É o boteco que tem ali atrás do Benedito. Ele faz uma porção de filé mignon com alho assado, molho gorgonzola, mas ele deixa os dentes de alho inteiro, umas torradinhas junto. Cara, aquilo ali é sensacional. O alhozinho assado num dá bafo. Pô, tô salivando só de lembrar aqui. Eu salivei de lembrar do Benedito, pô. Tem aquelas cordeirinhas, né? Mano, Benedito. Ah, ele feito na hora. Saudades de Macaé. Macaé, love you. Daqui a pouco a gente vai lá de novo. Godoy, você falou aí de Outback, né? Outback realmente é um gourmetzão, né? Aí fere o bolso. Qual que é teu limite aí pro bolso? De preço, qual que é seu limite? Cara, na hora que a gente fica mais bonecão lá, fica alto, a gente fica rico também, fica valente, fica bonito, fica rico. Assim, eu não vou lhe pagar numa Antártica mais de R$15 a garrafa. Isso daí é meu limite. Antártica? Mas é o original. Ah, tá. É, mesmo ali no Bar do Russell, ali é meio salgado ali. Ele cobra acho que 12, se eu não me engano. Ali ali é só pra a galera, gente fina ali da área. Da Rádio Globo. Mas ali o cara te proporciona aquela experiência bacana, que você tá de frente pra praça. Um papagaio berrando do teu lado. E doido pra te matar, aquele papagaio. É, psicopata. Principalmente a hora que ele começa a fechar o bar, bota o papagaio pra dentro, que ele fica louco. Ninguém sabe o que é aquele papagaio ele passou. Mas aquele papagaio é muito forte, aquele papagaio. Ele dá um medo, tem hora que ele dá um rasante assim por baixo da gaiota, acho que vai pegar a bicada ali, vai. É dolorido. É. Cara, mas ali pra mim é um pé sujo clássico, cara. Pra mim, cerveja no pé sujo não pode passar de R$7. Se for uma original, até dá pra pagar um pouquinho mais, né? Mas passou de 10 já fica na competição já. Sim. Ali é meio caro, mas é a verdadeira experiência de pé sujo do Rio de Janeiro ali. É. Aí, pô, falando de preço, né? Já que entramos nesse assunto, latão na rua, máximo 5 pontos. Latinha, 3x10, clássico. Mais do que isso. Não, latão é 3x10, pô. Não. Latão 3x10. Carnaval é. Não acha mais não, meu filho. Isso aí foi tempo de bonança, agora é latinha 3x10. Você pega tudo uma vez, segura duas com uma mão, a outra você faz aquele malabarismo e vai tomando. E não tem mais. O latão é 3x10? Ô, Gê, Caxias ainda tem aí um latão 3x10? Não, aqui. É 2x10, não, sacanagem, mas é 3x10 não tem não. Agora é só se for latinha. A latinha pequena. Pô, não é nem a lata normal? Não, não, é a latinha normal. De 200 e pouco. Não é de 350, então, não. Pô, então a Val fiquei pior do que eu pensei, porque pra mim tava 3x10 latão. Não, não, não é latão. Aqui no Rio não era latão, não. Eu fui pra Recife, lá era latão. Pô. Rio era a lata normal e em alguns lugares era latinha pitilinha lá, 200 e pouco ml. Você não tá caindo na rua, hein, Rodolfo? Pô, só tá indo. Ah, foi carnaval esse ano, cara. Fiquei louco. Não, então, desde pulei aqui trabalho. No Rio também, ali, mas era só lata normal ou a menorzinha até. Zona Sul era tudo a menorzinha. Pô, será que era mesmo? É, a memória tá fraca, né? Não, foi uma coisa que me impressionou, que eu, quando eu cheguei lá em Recife, a primeira coisa que eu vi, 3 latões por 10. Eu falei, caralho, esse é o meu lugar. Aí eu deitei os cabelos lá, porque aqui no Rio e São Paulo tava muito caro, cara. É, aqui é caro. Ele bebeu pela inteira, né? Ah, não, o pior que eu tava com o dinheiro contado, mas assim, deu pra magoar a alma. Você tem limite com preço hoje, ou você é mão aberta? Não, não, é, assim, hoje em dia eu tenho mais, né, já tive época de não tá nem aí, vamos encher a cara, vamos acordar mijado, tô nem aí, mas assim, hoje eu tô com atenção de gastos aqui, então, é, cara, assim, uma conta pra mim ficar feliz tem que fechar ali, 50, 70 reais ali, no ratatá, aí eu tô feliz. Demais. Cenzinho, é dolorido, mas a gente paga. Agora, a partir de 150 ali, tem que ser experiência, né? Beber boas bebidas, boas comidas. Então, assim, pra mim, o meu limite é esse, assim. Tá foda sair, eu tô contando moedinha, cara. Até moeda eu tô usando pra pagar. Até aqui na esquina aqui, pô, hoje um bar ali que era 5 reais, aí, pá, vai estar 7 prata. Papo de quem conta moeda. Tá foda beber, cara. Mas, assim, dá pra pagar. Como eu falei, 50, 70 reais ali... Ninguém chora, todo mundo bem. Dá pra ficar doidão ainda com um valor desse. Tá. Então, assim, é tranquilo. Mas, assim, já teve, já, como falei, já tive época de poder gastar muito mais do que isso e realmente aí aproveitava. Mas, agora, como falei, a gente vai ficando fudido, vai ficando corajoso. A gente vai começando a. Já leva uma garrafa de cachaça na mochila, coisa que eu faço muito ultimamente. Já vou, já chego no bar, já como? Fazendo tranquilo, já chego feliz. Então. Não tem muito caô, assim. Também não vou ficar chorando por nada, não. Tem que dar seu jeito. Quem quer, dar seu jeito. Quero ficar doidão, uma coisa eu vou achar. Tá certo. E você, Garcinho? Tem limites? Não, é isso aí que eu falei, cara. Se eu vou num boteco, eu já vou ali na busca de um 7, 8 conto ali pra Doraminha. No máximo 10 conto no original. A conta, aí concordo até com os limites do hoje, deixa eu fechar nos 70, pra não... Também não extrapolar demais, né? Porque se gastar muito, ele já sabe que a patroa vem com o pé na garganta. Então tem que dar aquela contenção maneira. Aí, pô, de vez em quando, tá fraco, tá, vai pra rua, vai pro tiozão do isopor, pega um latão pro tiozão, bate um papo maneiro, troca uma ideia com ele. 3 latinhas por 10, se você estiver do lado do tiozão, você deixa as latinhas gelando e vai tomando com paciência, tá? Não precisa sair com aquele negócio louco, né? A galera sai pô, equilibrando latinha na cabeça debaixo do braço. Então, sim, dá pra beber, basta querer. Muito bom, adorei o papo hoje, coisa maravilhosa. Eu tô esperando o próximo papo aí hoje, é você quem chama, tá? Não, fechou já, velho. Essa semana a gente já grava mais um. Toma, ó, já estamos mais com mais desenvoltura na parada. Já. E aí também teve um conteúdo alcoólico aí que deu uma mão, né? Ah, mas isso aí faz parte. Também, mas não. Não, é, mas acho que o nervosismo tava maior semana passada. Também essa foi suave. Foi suave, já aprendemos o que é o podcast. Já, tô cada vez ouvindo mais. Já tô aprendendo aqui a gravar. A tocar a parada aqui, que tava foda, muitos problemas técnicos. Não, mas é isso, foi bacana, agradável. Descobrimos aí o que nos move no bar, né? Nosso combustível do dia a dia aí pra aturar. Conheceu o Spilantol. É Spilantol, né? Vou ter que adotar essa porra. Eu tive que pegar o papel aqui de novo pra lembrar, porque... eu espero que editando eu aprenda isso, né? Que eu vou ouvir isso umas 10 vezes. Spilantol. Devo muito, tem que saber essa porra. Claro, pô, tem que tirar uma onda no boteco. É, não, isso aí, principalmente na parte do Jambu, cara. Alguém tem uma consideração aí final, alguma mensagem? Salve o Jambu. Salve o Jambu. Então até a próxima, pessoas, e tchau, tchau. Tchau. Aquele abraço, um beijo no coração. Abraço e tchau! Vamos fazer aquela despedida maneira? Vamos, vamos. Ah, calma aí, eu tô... Caralho, tô com uma rota preta aqui. Deixa eu mutar aqui pra tentar puxar ele. Ai... Tem que sair, ué, pode começar cheio, mano. Ué, cara. Ele tá infartando. Não, é um arroto mesmo, cara. Ai, que desgraça.